condições de ingressar a perna do vento e fazer um tráfego curto para o zero? Afirmativo. Tráfego curto para o zero, Olimpo 03. O tráfego está na aproximação LS, vai abandonar para o setor norte, para Pousana 17. Reporte girando base, Olimpo 03. Reportará girando base, Olimpo 03. Tá uma milha e meia do externo, vai tá propondo a modificação, girar base pela direita da 97, o Mike Foxtrot Serra. Foxtrot Serra, a ONU 1500 pés inicialmente, vou atingir o externo, abandone com curva esquerda, proa norte, aguardando para girar para a pista 17. Tem uma aeronave tipo P3 efetuando base para a toca remetida na pista 1-0. O Mike Foxtrot Serra. Sim, será manter o 1500, o Mike Foxtrot Serra. 1738, seu solo, 15, libera a direita, chame solo em 1219. Solo 219, a direita, 713. Voador, bom dia, 1732. 1738, bom dia, prossiga táxi, reporte para ingresso do pátio principal. Reporta para ingresso no pátio principal, 1732. A 200, autorizado LS, X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado. Sim, 6200. Com 4 nós. Sim, livre de ataque remetido, é Polim 03. Mike Foxtrot Serra, visual com tráfego girando para pista 1-0, confirme. Afirmativo, Mike Foxtrot. Ajuste seu tráfego para final da pista 1-7, o vento 1-0 graus com 4 nós, Mike Foxtrot Serra. Sim, Serra. 2-72. Afirmo, 72. Copiado, autorizado para seguir o táxi via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, 102-9-5, 3-5-5-9-5. Não, 3896, dá presente, autorizado e tarde. Pode ser, cheque o trem de pouso, 1-7-0 graus, 8-9. Passou, travou. Livre pouso, pista 1-7, Mike Fox, pode ser. Livre 1-7, Mike Fox, já. Olimpo 03, toca remete ao 1-8, mantém a proa até 1.000 pés, após curva esquerda, ingresse no circuito de tráfego da pista 1-0, reporte através norte, Olimpo 03. Ok, Olimpo 03, mantém a proa até 1.000 pés, depois curva esquerda, informa que esse pouso agora será o pouso final. Cliente. Torre Trip 5595, ponto de espera pronto. 5595 ali, mantém cabeceira 1-0, 5595. 5595, ali mantém. Cinco, vento 180 graus, com 1-0 nós, livre decolagem, pista 1-0, 5595. Livre decolagem. Mike Fox, Trote Serra, seu solo, 1-9, para o pátio da companhia direita, táxi livre até o estacionamento. Mike Fox, Trote Serra, me escuta até o estacionamento. Certo, Tá na perna do vento, Olimpo 03. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. Será o número 2 para a pista no zero. Tráfego número 1 nas imediações do marcador externo. Um Airbus 320, reporte visual com o mesmo. Ainda não está visual não. O Olimpo 03 vai aguardar o tráfego. Gente, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. A gente está mantendo a perna do vento. Aumenta aí. Puxané 6200. Centro do tráfego, informe checado, 150 graus, 8 nós, 6200. 6200, tá baixado e travado. Em livre pulso, 10, 180 graus, 10 nós, 6200. 6200, Trip 5595, decolou os 21, chame controle, ONU 208, um bom dia. 1208, bom dia. Controle Trip 5595 na sua escuta. Trip 5595, a senhora é na estação? 5595. Trip 5595, acione código 0527. Vento Sul com 8 nós, Olympus 03. Você reportará na final 03. Mandou algum no 260, tá com 168 a bordo, 3 horas e 7, alterna Natal. E 7 Natal, 168, é isso? Isso. Copiado, autorizado o táxi, Índia Alfa, ponto 0, torre, 18, decimal 95, no 260. Índia Alfa, autorizado, 1895, ponto 0, agora no 260. Trip 5595, contato radar, saída coral, sub e mantenha 140. 5595, sub e mantenha 140. Na final, o treino vai estar gravado, Olimpo 03. Gente, continue a aproximação, guarde pista livre, Olimpo 03. Vai aguardar a pista livre, 03. Chanel 6200, Solos 23, libere a direita, chame solo em 1219. Rodando o 4207, poderia informar a saída prevista, correu? O Chanel 6255, boa tarde, cena de indicação, chegada a mar e desse mantenha 3 mil pés, o destino 095 da presente autorizada ITAP. O 1260, observe o P3 na curta final, após a passagem ali, mantém 1-0. Após a passagem ali, mantém 1-0, o 1260. Azul 4207 para corte. Pronto, Azul 4207. RJ nível 360, decola da pista 1-0 com curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, Apesulu 1-0. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5101. Autorizado RJ nível 360, decola da 1-0 com curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, uniforme Zulu 1-0. Controle em 1208, aciona 5101, azul 4207. Correto, nesta para cima do táxi. Chama na contra, 4217. Limpo 03 no solo aos 25, libere pista direita. Tem reporte na Delta para cruzamento, pátio militar, o Limpo 03. Uno 260, livre decolagem, 160 graus com meia dúzia nós. Decolagem autorizada no 01260. O 260 decolou os 27, controle em 1208. Bom dia. 208, bom, 260. Controle, Salvador, muito boa, Gol 260, decola. Gol 260, boa tarde. Contato radar, saída PUCA, subiu antena 390. PUCA 390. Autorizado cruzamento da pista e táxi, pátio militar, Olimpo 03. Web 6740, bom dia, sendo a minha indicação, chegada a Mari, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Na Mari, 4 mil. Controle, o Índio November Alpha para descida 1 no meu pés. Gente, autorizada, desça para o meu pés, mantenha-se em condições visuais. Condições visuais para o meu pés, Índia November Alpha. Gente, Olimpo 03, da minha escuta até o corte. 1-8, decimal 95. 896, chamando torre 1895. Afirmativo. Obrigado. Salvador, bom dia, tá 3896, passando de a Serra, baixar travado. Bom dia, o vento no momento 170 graus com 8 nós, tem pouso livre pista no 0, 3896. Livre pouso, pista no 0, tá 3896. Então 3896, Solon 32, libera a direita, Solon 219. Direita 219, tá, 3896. Para manter o meu país, confirme? Sim, se mantenha sem condições, o agente permanente do controle, Lima, Papa Mike. Salvador, Índia November Alpha para regresso. Índia November Alpha, mantendo em meu país, corredor Interlagos, Lena Prodor, rotatória, reforço com visual. Passar 3896, boa. 96, boa, táxi, Alfa Juliette, remoto no 4 do pátio principal. Alfa Juliette, remoto no 4, rota 3896. Sou melhor, é pátio principal de acordo com o sinalizador de pátio, ok? Sim, 3896. Agora 230. 340, ciente da Oscar. Voo no 37, autorizado Porto Seguro, nível 340, decola da pista no zero com curva à direita, saída da El, Leda, pós direto Porto Seguro. Frequência do controle 120.8, código transponder 5113. Do Lima, Papa Mike, a velocidade? 510.1109. Do Lima, Papa Mike. 77. Fechamento correto neste para acionamento táxi. Para. Gol 1260, Recife, 12545, alterna 12685. 145, alterna 2085, Recife, 260. Terna 255, autorizado LS XO e pista no zero, reposta estabilizada. Reposta estabilizada e LS XO, 255. Objeto 6740, desça para 2000 pés, ajuste no zero no 5. 2015, 6740. Cruzado LS, Lima 2, campeão. Gente, complete final de Chame Torre, 1-1-1, endereço 995. 1-8-9-5, Lima 2, campeão. Salvador, boa tarde, Oxenar 6255, bom dia. Oxenar 6255, bom dia. Reporte checado, vento 130 graus com 612 nós. 130 com 612, reportando a baixada travada. Web 6740, chamada estabilizada. Frequência livre para coordenação. Está travado, Oxenar 62, 55. Pouso no zero, vento de 160 com 612 nós, 6255. Pegou qual o vento? 160 graus, 160 graus com 612 nós. 160 com 612 de pouso, 6255. Salvador, Índia November Alpha, está visual com o campo na proa da rotatória. Gente, para ingresso no circuito, chame torre 118.95. 118.95, Índia November Alpha. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, está visual com o campo na proa da rotatória. November Alpha na rotatória, sede. Reporte interceptando a rotatória, o Índia November Alpha. Porta na rotatória, o Índia November Alpha. Controle Salvador, trip 5220. Trip 5220, bom dia, Sierra Ventilação, chegada Mari, desce montanha, 3.000 pés, destino 095. 3.000, 0.05, na curta final, 10, o vento de 140 graus com 8 nós. 6740. Reportar essa na curta final, 6740. 6255, Solos 41, libera a direita, chame Solo 1219. Solos 219, chame 2255. O Xené 6255, prossiga táxi via taxiway Alfa e Juliette, gate 11. Alfa e Juliette, gate torre Salvador é o Guardião 06? Guardião 06, Salvador. Ok, tá de retorno a Salvador, dando através do pedágio, ingressando via litoral para Salvador, mantendo 500 pés do Guardião 06. 506, reporte mais próximo, Guardião 06. Reportará próximo mesmo. Web 6740, tem pouso livre não no zero, vento 160 graus com 8 nós, Webjet 6740. Livre pouso na pista 106740. Índio November Alpha, está presente, reporte na final da pista 17, acuse na curta final, vento 160 graus com 0 nós, Índio November Alpha. Reporta na curta da 17, Índio November Alpha. Na medida do possível, que tu coronado do gate, eu estou aguardando a passagem da sua aeronave para iniciar o push. Sete, será informado ao meio. Corre, é o Guardião 06? 06, prossiga. Já próxima, buraquinho, Guardião 06. Gente, continue sua aproximação, reporte no través norte da torre. Onde fará espera aqui no través norte da torre, Guardião 06? Temos aeronave na final curta da 17, efetuando pouso naquela pista. A gente vai fazer espera e reportar no través norte da torre, o Guardião 06. Correto. Webjet 6740, Solos 44, libere à direita e chame solo em 1219. Liberando 219, 6740. Índio November Alpha, pouso autorizado 17, vento 1.